Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala comigo, Vila Anglo! Começa aqui mais um programa Fala Comigo. Hoje, 7 de novembro de 2020. E, como sempre, está aberta aqui essa, esse facilitador para a gente se conectar, falar sobre tudo. E eu queria aproveitar aqui, já que a gente não tem tanta audiência assim, porque a gente fica esperando aqui as ligações, né, pelo 998-247-909, vou repetir, 998-247-909. Mande mensagem, faça uma ligação, escreva um recado, mande um vídeo, mas entre em contato com a gente aqui. Esse é o Fala Comigo e eu sou Caco Guirado, 7 de novembro de 2020. Começamos aqui mais um programa. E eu queria aproveitar hoje, Max, tá, pode me dar um pouco de atenção? Aproveitar que a gente está aqui ao vivo falando com as pessoas, eu queria fazer uma coisa até para esquentar aqui. Queria gravar um spotzinho para a torre. Você acha que a gente consegue? De bate pronto? Você está gravando tudo, não está? Então eu vou falar aqui e depois a gente edita se precisar. Então vocês ouvem essa torre falando aí às vezes, né? Que é essa caixa de som que a gente colocou aqui no telhado do condô e com a intenção de ser um veículo de comunicação pública a serviço da comunidade da Vila Anglo, né? Do bairro, dos bairros que estão aqui no nosso entorno. Então é claro que a gente atinge um pequeno número de casas, né? Mas também é um início e também uma maneira da gente avisar todo mundo que sábado é o dia, e está sendo, né, nesse início, sábado é o dia da Rádio TV Mundo Novo. A programação começa às 11 horas da manhã, né, e vai até às 9 horas da noite com uma variedade de programas e todas as coisas que a gente consegue produzir, né, com esse grupo tão reduzido, né, e a colaboração de amigos que compõem, que fazem os seus programas, produzem e enviam aqui para a gente veicular e para vocês ouvirem. Participe, venha fazer parte da Rádio TV Mundo Novo, uma rádio livre, né? Acesse o site, guarde esse enderecinho aí que é o condô.org.br/rádio ao vivo. Vou repetir, condô.org.br, tudo minúsculo, /rádio ao vivo. Ou entre no site do Condô, condô.org.br, e ache lá Rádio ao Vivo. E o telefone que a gente fica aqui sempre aguardando uma ligação, um recado, uma mensagem, não precisa se expor, se tem vergonha, mas mande aí as suas contribuições, os seus pensamentos, para que a gente construa um programa de conexão, de encontro, de debate, que a gente possa questionar a nossa vida, possa questionar as questões daqui do bairro, né? Questionar as questões é o que chamam de redundância, mas questionar, né, tudo o que acontece no bairro, nas nossas vidas, o que interfere diretamente nas nossas vidas, assim como falar de coisas muito simples, que é o que cada um quer falar, se alguém quiser ligar aqui para falar qualquer assunto, sobre qualquer assunto. Esse é um programa aberto de variedades e que pode incluir tudo o que você possa imaginar. Arte, cultura, política, saúde, bem-estar, meio ambiente, tecnologias, a gente pode conversar de tudo. Vou pedir agora para o Max já começar soltando uma musiquinha. O que você tem na agulha aí, Max, para nós? Não te ouço? Eu tô sem fone, olha só. Olha só, né? O que que é a pessoa já achar que tá tranquila. Vou pôr o fone, então. Fala comigo, Max. As pessoas vão te ouvir ou só eu vou te ouvir? Só eu vou ouvir o Max. Grant Green? Ah, um guitarrista. Manda ver, Max. Sobe aí. É isso aí, Grant Green, puta sax rolando aí, fora que o cara é o guitarrista, né, mas um puta sax solo aí. É isso aí, minha gente, já começando a receber recados aqui hoje, pelo menos pessoas apontando que estão vivas, estão conectadas. Evaldo Luna, grande abraço, fala comigo, Evaldo. Evaldo tá lá escutando a rádio. Gente, eu queria um grupo no 998-247-909. O grupo chama Fala Comigo. Se você salvar esse número no seu telefone, salva também, entra lá no grupo Fala Comigo e a gente vai ter essa conexão todo sábado das 15 às 16 horas e a gente vai falar. Queria mandar um abraço também para Daniela Fontes, que é a companheira do meu grande amigo Zezinho. Zezinho já mandou um abraço aqui agora e outro que está ouvindo a rádio também. Então, outro abraço grande, Zezinho, meu querido, saudades, essa pandemia afastou a gente, né, Zé? Um beijo grande para você, para Daniela, para seus filhos e bora lá, gente. Ó, eu prometi agora há pouco, então agora eu vou fazer. Tá rolando fundo aí, tá rolando um somzinho, não sei se isso vai ser bom ou não. Acho que sim, né, Max? Gente, eu vou fazer aqui, enquanto as pessoas não ligam, não se comunicam e tal, eu vou fazer aqui, vou trabalhando, hein? Vou fazer um spot agora, vocês fiquem ligados aí que eu tô fazendo um spot que sai na torre. Então eu vou gravar ele aqui agora e depois a gente só rouba ele ali da gravação. Tá ok? Vou tentar fazer aqui de prima, se não ficar bom eu faço de novo. Que é o seguinte. Pamonha! Pamonha fresquinha! É o puro creme do milho? O caminhão da melancia chegou na porta da sua casa. Corta na hora. Batata, tomate, cebola, ovos direto da granja? Esta é a Rádio Mundo Novo, direto da Torre de Som para vocês, moradores desse lindo bairro. Este é um veículo de comunicação pública a serviço da comunidade. Acesse o site condo.org.br, rádio ao vivo, ou ligue para 11 998 247 909. 908 247 909. Acompanhe a programação até as 21h. Venha fazer... Vou repetir isso que ficou esquisito, né? Acompanhe a programação até às 21 horas. Venha fazer parte. Rádio e TV Mundo Novo. Uma rádio livre. condo.org.br/rádio ao vivo. Telefone 998-247-909. 998-247-909. E esse foi o spot. Espero que dê certo. E esse daqui eu Fala Comigo, eu sou Caco Guirado, com todos os fones, ouvidos e alto-falantes do estúdio ligados, esperando para ouvir a sua voz, a sua intervenção, a sua ação aqui de ligar para a rádio para a gente trocar uma ideia e falar sobre a vida. Já falei, hoje é 7 de novembro. 7 de novembro é uma novembro é um mês muito intenso, ainda mais quando tem épocas de eleição, né? Recebi agora aqui um coração que fica pulsando, que maravilha. Maria Cristina Ribeiro. Obrigado, Maria Cristina. Bom, falando de política, é semana que vem já, né? Semana que vem, acho que no domingo, se hoje é 7 sábado, semana que vem domingo, então, a gente tem aí o pleito eleitoral. Mais uma vez, né, no final do ano, a gente chega aí nesse ato tão significativo, né, que é importante para a vida da gente. É um dos grandes momentos da nossa vida, né? É um dos momentos que a gente consegue se manifestar, que a gente consegue expressar o nosso pensamento e os nossos desejos, né, de futuro e de uma vida melhor para todos, de uma vida mais justa, de uma justiça igualitária, né? Porque a nossa justiça é muito destruída, né? Ela é muito volátil. Ela serve num caso para um, não serve num caso para outro. E é uma bagunça. Quem tem dinheiro consegue grandes feitos, né, na justiça. E quem não tem fica sempre a chupar o dedo. Então, ainda é, né, uma área de atuação de poderosos. Assim como a prefeitura da cidade e a vereança, né? Que agora a gente vota para prefeito e para vereador. E é uma oportunidade da gente conseguir sair um pouco desse lugar, né? Desculpa, eu estou tendo uma interferência no fone. E isso está me confundindo um pouco. E isso faz com que a gente tenha em mãos, né, no caso, nos dedos, né, na urna, a possibilidade de fazer a diferença. Né? Então, as eleições agora, dia 15, não só para São Paulo, como para todo o Brasil, é muito importante e a gente tem que ficar ligado para poder atuar com mais consciência, né? A gente tem que ter consciência da nossa força, que isso não é só um direito, né? É a maneira com que a gente tem para limpar essa podridão que existe aí, né? Então, olhar mais para a cara dos políticos, saber um pouco mais da história, né? Do que porque todo mundo agora aparece na época de eleição, todo mundo aparece muito bonitinho e daí fala das coisas que vai fazer, fala das coisas que já fez e tal. Mas se a gente for olhar fundo, quem está por aí fazendo, quem já está aí há tempos, né, na política, como deputado, vereador, prefeito, esses caras todos já tiveram a sua oportunidade. Tem pessoas que estão aí há 4, 5 gestões, né, mandatos, e que daí, se você pensar, são 20 anos, né, 16, 20 anos que essas pessoas estão no poder. E se você olhar, né, os procedimentos, como do nosso presidente da República, essas pessoas não fazem nada, né? Eles estão ali só para olhar para o próprio interesse. Então não aprovam lei, não votam. Votam porque são obrigados, né? Mas não criam leis, né? Então tem muitos políticos, a maioria dos políticos, às vezes não tem nem o entendimento de suas atribuições como político. Então, é como se fosse um concurso, né? A eleição até hoje parece uma coisa que é um concurso. Você entra lá, se você entrou, você se dá bem. E aí o resultado é esse. A gente tem pessoas como o nosso governador, como o nosso presidente, como o nosso próprio prefeito, sabe? Que não são pessoas que estão interessadas em fazer uma política comum, uma política para todos, que pensam em democracia. Essas pessoas estão aí e isso é evidente. Alguns podem discordar disso, mas é evidente. Essas pessoas estão aí somente para livrar o seu. Só pensam em interesse próprio, né? Então a gente vê o presidente da República vindo a público falando para alguém procurar o Estado, como se ele não fosse o Estado. Então, essa falta de entendimento da atribuição, né, de um político, de um governante que está exercendo um cargo público e que manda alguém ir procurar o Estado, se nada der certo, né, se você não conseguir emprego, pegar o Covid, né, e ficar mal, e se você não quiser se arriscar porque você grupo de risco e tal, o presidente manda você buscar o Estado, como se ele não fosse o Estado, como se ele não fosse a voz do Estado. E, na verdade, não é. É esse o perfil que a gente tem dos políticos, a começar pelo nosso presidente da República. Então, ele sugere a pessoa comum para procurar o Estado, como se ele não fosse. E assim os demais também. Se a gente olhar para o perfil do nosso governador, por exemplo, esse cara alguma vez falou alguma coisa boa? Quis fazer alguma coisa boa para a população? Parem e pensem. Sabe? Esse rapaz, ele não tem nada para oferecer para ninguém, a não ser ser grosso, estúpido, avarento, mesquinho, e ele só olha pro dele. Ele não quer saber. Pra vocês terem uma ideia, assim, para resumir em poucas palavras, ele conseguiu desestabilizar o PSDB. O PSDB, que era um partido medíocre, né, até há pouco tempo atrás, deixou de existir, né? Um partido que fez história, participa também de um monte de podridão, porque, pelo que a gente lê, né, se você faz uma leitura do jornalismo, da mídia dos últimos anos, a gente vai perceber que o PSDB era tido como santo, né? É todo mundo santo, não faz nada de errado. Quem que é? É a esquerda, é o PT, não sei o quê e tal. E eu tô aqui, não tô em defesa de ninguém, para ficar claro para todo mundo, eu não sou filiado, não tenho preferência por partidos, abomino a ideia de partidos políticos, me agrada o pensamento em rede, As pessoas são diferentes, nós somos diferentes, e essa história de partido, dessa zona partidária, que é sempre um lugar de rachadinhas, né? De Queiroz e de como é que era o nome do cara do Collor lá, o Paulo César Farias, que é o mesmo nome do Paulinho, o Paulinho da Viola. Deu até confusão em hotéis, hein? Então todo mundo tem o seu PC Farias, o seu Queiroz. Mas é engraçado, porque por causa de uma Elba, né, o Collor dançou, a Dilma por causa de uma pedalada que nem era pedalada, e quem assinou a pedalada foi o Temer, então a Dilma dançou. Então essa ciranda, né, esse fazer político está na mão de quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro está adorando ter esse presidente, está adorando ter esse governador e está adorando ter esse prefeito. Então eu estou falando de São Paulo, o estado de São Paulo, e estou falando do nosso país. Para quem interessa esses caras no poder? Só para a elite, só para quem tem grana, para quem se beneficia muito com isso. Então botar fogo na Amazônia, desabrigar os índios, tirar os indígenas, né? os povos originários, os povos que nasceram aqui, que trouxeram ao longo de muitos anos toda a ancestralidade dessas terras que foram invadidas há 500 anos e tudo. Essas pessoas, esses povos, estão deixados ao relento como se fossem qualquer coisa. Não dá para pensar nem que são tratados como bichos, porque tem bichos que são muito melhores tratados do que os indígenas. E daí a gente vai para os negros, e aí a gente vai para os pobres, e para a periferia, e para a sexualidade, e para tudo mais. Mas eu queria dizer para vocês que é esse quadro que está aí e que se apresenta, né? Por exemplo, em Santa Catarina, a mulher que assumiu a vice, que assumiu o governo do estado, o pai dela é um neonazista, um professor que ensinava isso nas escolas, e ela vem dessa formação. Então, um jornal muito importante, que hoje a gente tem poucos jornais importantes, né? Eu posso dizer aqui, Intercept Brasil, Jornalistas Livres, se vocês quiserem ter opiniões mais fora desse rabo preso, né? Porque Jovem Pan, Bandeirantes, Globo, os canais, esses canais das igrejas e tudo, isso tudo é manipulado. Isso é, a matéria não vem e não acontece como ela é, né? Ela acontece de acordo com os interesses desse setor, dessa elite que domina tudo, né? Então, esse é o nosso país. E política, já falei semana passada, política é esse lugar, né? De trampolim. É um concurso público. Então, se você entrar ali, você está bem. Você vai ganhar entre 15 e 20 mil reais de salário só do vereador, né? Porque o gabinete tem uma puta verba. E daí você contrata as pessoas que não trabalham, porque ela só vai lá no gabinete, né? De deputado, né? Porque não é só na vereança, né? Na deputância também, deputados estaduais e federais, eles têm um monte de gente que não aparecem, que só são nomes para poder receber esse dinheiro, que é essa tal rachadinha. E é difícil falar dessas coisas, as pessoas não falam, vem a público falar numa grande emissora de ponta, falar sobre esses assuntos, porque vai sofrer corte, porque quem patrocina, quem banca também as matérias, né? Quem banca uma TV para que ela aconteça, para que ela esteja no ar, são os poderosos. São as grandes empresas, são as grandes corporações, são os grandes investidores. Esses caras aqui determinam o que vai passar. E se não passar o que eu quero, eu tiro o meu produto daí da tua televisão e você não vai ter mais o meu dinheiro no teu comercial. Gente, é um universo muito, mas muito podre. É o que a gente chama de negociata, né? Vocês sabem o que é uma negociata? A negociata, isso eu acho que é do Barão de Tararé, essa frase. E eu não sei se eu vou conseguir reproduzi-la, mas é mais ou menos isso. Se alguém tiver interesse, a gente pode pesquisar. Que a negociata é um encontro que você nunca é chamado para participar. Por quê? Porque ela é feita por baixo dos panos, né? Ela é feita para que ninguém saiba disso. Então, eu comentei isso aqui, e isso é fato. Eu não tenho nem que me preocupar em produzir provas, porque não estou aqui acusando ninguém, né? Aliás, não estou aqui acusando um só, estou acusando todos. E se a gente olhar para tudo que é público, ou tudo que já foi público, né? Mas no meu sentimento ainda permanece público, como Sabesp, Eletropaulo, as rodovias estaduais, municipais e federais. Tudo isso foi construído com o nosso dinheiro. E foi passado de mão beijada por um governante para que um grupo, né, privado administre isso e que ganhe muito dinheiro. Se essas pessoas não estão conectadas a isso, sabe? É insano. Por que alguém faria isso se não tivesse vantagem, né? Por que alguém privatiza uma empresa como a Vale, né? A Vale era uma empresa nacional, 100% nacional e uma estatal. O senhor Fernando Henrique Cardoso, esse senhor jacaquete que está por aí, filósofo, sociólogo, com tanta inteligência, com tudo, foi ele que manipulou isso e ele vendeu a Vale. Hoje, a Vale, que é uma empresa que extrai a maior parte das riquezas do nosso solo e manda tudo isso para fora. A Vale, que mata 400 pessoas em Brumadinho, mata 300 e pouca em Mariana, e fica tudo isso para trás. Nenhum engenheiro, nenhum responsável técnico da parte pública ou da empresa, nenhum diretor, nenhuma indenização, nada é feito. Por quê? Porque é o poder. Então o poder não sofre a justiça. O poder, ele compra a justiça. É muito leviano da minha parte, e eu vou ser leviano nesse momento, mas eu acredito que 80% de nossos juízes são corruptos. 80%. E assim eu falo também da dívida pública. 80% da dívida pública hoje, nacional, estadual ou municipal, os títulos públicos emitidos e a dívida que nós temos que pagar, e por isso não sobra dinheiro para a saúde, para escola, para transporte público, para dar uma cesta básica, cara, para as pessoas, R$600 de auxílio moradia não faz nem cócega. Nem cócega. O Brasil é o país mais rico do mundo. Eu não tenho nenhum pudor em falar isso. O Brasil é o país mais rico do mundo, o mais jovem e o mais rico. Estão tirando nossas riquezas há 500 anos. Há 500 anos que roubam as nossas riquezas. Para onde vai? Vai para a Europa, vai para a Inglaterra, vai para a Espanha. Quem acha, né, Espanha e Portugal, quem acha que esses dois países que foram os que chegaram primeiro aqui com toda a força, né, porque antes disso muita gente visitava o Brasil, os piratas, os fora da lei, os navegantes, já vinham para cá para buscar coisas, para achar riquezas, encontrar outros lugares, né? E daí você tem a Europa, então, e a gente tem os Estados Unidos, Canadá. O Canadá tem vários investimentos no Brasil, principalmente em mineração, né? A gente tem empresas italianas, espanholas, de telefonia, de internet. Mas não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Por que que a gente vendeu tudo isso? A gente vendeu tudo isso porque os representantes que a gente votou, né, nas eleições, as pessoas que chegaram ao poder, venderam, leiloaram o que é nosso, sem nossa autorização. O meu sentimento resta como se, assim, para mim isso nada vale, né? Para mim isso nada vale. Tá valendo agora porque os caras estão tomando a grana e levando a grana. Então, Petrobras, imagina, toda a tecnologia desenvolvida pelos engenheiros brasileiros, uma tecnologia toda nossa, desenvolvida aqui, com conhecimento, com inteligência de engenheiros brasileiros que conseguiram fazer essa extração, né, de petróleo no fundo do mar. Então, toda essa tecnologia, a gente simplesmente deixou com que a Shell pegasse, porque a Shell encampou as coisas da Petrobras. Então, esse sistema, né, desses políticos que negam tudo que a gente tem, como se a gente não tivesse competência para fazer, porque só tem corrupção, porque não faz bem feito, porque está tudo detonado. Porque... E daí, como uma ação proposital, né, destrói o público, né, então parques, hospitais, rodovias, transporte, tudo. Deixa tudo degringolar e fica tudo quebrado, tudo estragado, não sei o quê. E fala, tá vendo? Não tem como fazer. E daí privatiza. Então eu já falei para vocês que a privatização, no meu pensamento, ela é um atestado de incompetência. Tá ouvindo, seu João Dória? A privatização é um atestado de incompetência. E eu acho você um cara incompetente. Você não tem condições, para mim, de ser zelador, de você ser síndico de prédio, sabe? De tão fora de espaço e tempo que você tá na política. E então é isso. Nossa, eu falo pra caramba. O que mais que eu posso falar? Então, falei da Vale do Rio Doce, isso que foi transgredido. Hoje a Vale pertence a bancos. E 50% da Vale, para vocês terem uma ideia, viraram ações. Então, o que era uma instituição pública, né, uma estatal, passou a ser privada, e esse privado fez com que ações na Bolsa de Valores é que determina o valor das ações da Vale. Né? E daí, esses caras querem perder dinheiro? Se uma barragem rompe, mata 400 e poucas pessoas, destrói o meio ambiente por anos, sabe? E alguém está aí, alguém se preocupa com isso, né? Então, sendo mais prático e objetivo, se a gente pensar, por exemplo, o esgoto, né? O esgoto é uma coisa que ninguém nunca mexe. Por que você vai mexer no esgoto? O esgoto está dentro do buraco. Ninguém vê isso. Então, nos tempos, né, desses escandalosos, desses charlatões estelionatários, como Paulo Maluf. Então, o que é melhor fazer? É melhor fazer um prédio gigante, fazer uma ponte, um viaduto, asfaltado. Olha só. Vocês perceberam que as marginais estão todas recapeadas? É muito gostoso ver isso, né? A gestão pública trabalhando. Mas que loucura! Só agora no final do ano, né? São 4 anos de gestão e agora no final do ano é que vai cuidar da pavimentação, da luz elétrica, de melhorar o transporte público. Agora pede para as concessionárias de transporte público, que é esse bando de ladrão que eles fazem ponte, né? Transporte público e lixo, né? A coleta de lixo. Esses são os dois ambientes de maior corrupção e de maior alimentação, né? Da corrupção dentro do estado, dentro do município, do estado, em todos os setores, dentro dos municípios principalmente. Então, se você olhar para um caminhão de lixo passando, você tem que, assim, pensar que esses caras que estão ali correndo, catando toda a merda que a gente faz para jogar num caminhão e levar para um aterro sanitário, o que deveria ser real, né? Esses caras ganham um salário de merda, ganham algo insignificante pela responsabilidade e pelo trabalho que é. Né? Se a gente olhar para qualquer outro país, né, que tenha um pouco mais de consciência, que tenha consciência, né, dessas atribuições, né, trabalhos de risco, né, como enfermeiros, médicos, catadores de lixo ou qualquer outra profissão que você corra riscos, né, à saúde, Essas profissões deviam ser muito bem remuneradas. Eu acho que hoje um salário mínimo, hoje mínimo, digno, para um catador de lixo, né, que passa com os caminhões, seria de R$3.000, sabe? Tira lá de... Se a gente cortar, por exemplo, que alguém sabe para que serve o Senado, não? Eu vou ser bem claro aqui, para porra nenhuma, né? Já tem muita gente. Se a gente pegar os salários de um ano dos senadores, dá pra gente pagar um salário de primeira, assim, como se fosse escola particular, para todos os professores da rede pública. Vocês sabem o que é isso? É a distorção que a gente vive. Então, o professor, a pessoa que está ali à frente, né, para transferir conhecimento, trazer questionamento, né, para todos, não só para crianças, mas para jovens, para adultos, né? O professor, como é essa figura importante que é, sempre num salário indigno, né? Por quê? Por que um professor ganha pouco? Por que a gente se forma tão mal? Eu tô falando de mim também, sabe? Tô me incluindo aqui, não tô criticando ninguém e tô falando de nós, né? A gente fala mal português, a gente se expressa mal, a gente tem erros de concordância, tem isso tudo, por quê? Porque a gente tem uma formação muito precária e isso é proposital. Assim, não pensem que isso é só administração pública e que eles, não vou pôr dinheiro aí porque não tem dinheiro. Não, isso é proposital. Quanto mais pessoas ignorantes, mais pessoas desinformadas, mais pessoas sem formação e informação, mais fácil você manipula essas pessoas. Então, daí pessoas como esse infame, né, do Celso Russomano ser candidato a prefeito e lá atrás já tinha a possibilidade de ser eleito no primeiro turno, isso é um disparate, isso é uma vergonha para nós como sociedade. O Celso Russomano é um Zé Ruela, um cara que pegou a onda de um problema da mulher dele que ele foi resolver, gravou isso de alguma maneira e virou isso. Isso é um lixo. Fica ofendendo pessoas nos estabelecimentos, desrespeita as pessoas para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas é tudo fachada. É tudo para você ver ali e achar que esse cara está mesmo preocupado com você. Mas se você sentar no lugar da pessoa que ele está entrevistando e que ele está agredindo verbalmente, desrespeitando, você vai saber, quer dizer, se coloque no lugar de uma caixa de mercado que fica aí ouvindo os malditos desse cara que é o Celso Russomano. Não tem a menor condição nem de ser vereador, quanto mais de ser prefeito da maior cidade da América Latina. Gente, a gente precisa acordar. A gente precisa falar com todo mundo, falar com o vizinho, falar com... Assim, e novamente vou reforçar para vocês. Eu não tenho partido, não tenho preferência, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Eu sou pela vida, eu sou pela justiça, eu sou pela igualdade, eu sou pela escola para todos, sabe? Já falei aqui semana passada do Mauro de Oliveira com capacidade para 3 mil alunos e os jovens daqui do bairro têm que pegar a condução para ir para outras escolas. Então, assim, acho que esse programa tem um pouco essa função também. Estou aqui para falar disso, para juntar com pessoas e falar e ver como é que a gente pode, de alguma maneira, mudar isso. Dia 15 agora a gente tem essa possibilidade, né? Então, se você olhar para esses candidatos, para os velhos principalmente, para quem já foi, né, vereador, para quem já foi prefeito, para quem já esteve, né, na administração pública, e dá uma olhadinha, tentar pesquisar aí, olhar no Google aí, porque o que você recebe no teu WhatsApp, meu amigo, isso é mentira, é notícia falsa gerada por computadores. Tenha certeza disso. Então, cada notícia que... Eu vou colocar aqui um desafio para você, que é um desafio de questionamento. Cada notícia que você vê que chega para você sobre esse ou aquele, aquela pessoa e tal, não aceite pura e simplesmente. Então, se você achar ela muito interessante ou muito escabrosa ou terrível, né? Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa na internet. Se você for um pouco mais velho e tiver dificuldade com acessar, com conectar o celular, o computador e tal, peça para um filho, para o neto, para o sobrinho, para alguém abrir e pesquisar. Então veja um pouco mais a vida dos políticos, né? E a minha sugestão aqui a todos e a todas é de que a gente olhe para os candidatos jovens ou os que nunca foram eleitos para nenhum pleito. Porque isso é sangue novo, isso são pessoas que, ao meu ver, a maior parte das pessoas que está em candidatura nova são pessoas que têm mais interesse. Então, de algum tempo para cá, a gente vê surgir bancada ativista, rede, e existem vários outros grupos organizados, independente da sigla, se é do PCdoB, se é do PSDB, se é do PSOL, se é do PT, se é... E não recrimine um só deles, porque todos eles participam de corrupção. Eu, assim, no meu entendimento, acho que o PSOL é um dos partidos hoje mais isento, o PSOL, o PCdoB, né? Mesmo sendo partidos já antigos, são os partidos mais isentos dessa situação de corrupção. Mas eu acredito que mesmo em todos os partidos, pelo sistema que a gente tem, algum tipo de corrupção existe. Vou pedir para o Max soltar agora uma música um pouco incentivadora para a gente. Tá aí? Hã? Sim. Tente outra vez. Vai lá, Raulzito. Eu vou tomar uma água e já volto para morder a orelha de vocês. Eu sou o Caco Virado e esse é o Fala Comigo! Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Grande, Raul. Ah, inspiradora. Foi ótima essa música, hein, Max? Depois de todo esse textão aqui. E aí, estão mandando aqui, ó. Tá lindo esse programa. É, gente. Não sei se tá lindo, não. Eu juro que eu gostaria de fazer uma coisa bem mais pra cima, bem mais alegre, divertida, contar umas piadas, contar umas mentiras aqui pra vocês. E eu vou fazer também. A hora que passar esse período mais turbulento de nossas vidas, né? E só lembrando a vocês que nós estamos aqui no Condô Cultural, o Instituto Cultural Mundo Novo, que a rádio leva o nome, Rádio e TV Mundo Novo. Nós estamos na rua Mundo Novo, aqui no bairro da Vila Anglo-Brasileira, em São Paulo. Um lugar que foi deixado, foi esquecido. E até pouco tempo isso pra gente era um fazia sentido, sabe? Ele tá esquecido e tal, e agora as pessoas começam a descobrir o bairro também. E seria bem importante a gente se conectar, nós aqui do bairro, para entender como cuidar do nosso bairro, como atender essas demandas, sabe? Fazer com que as pessoas que moram aqui, né, hoje, não precisem sair do bairro, não sejam expulsas do bairro. Porque tem uma coisa que chama gentrificação, né, que é muita gente num lugar só. E que a gente vê acontecer por aí, né, que nem aconteceu na Vila Madalena, em outros períodos, em outros bairros de São Paulo, como Bixiga, depois na região do Jardins, e daí um pouco mais sofisticado e tal, mas sempre tem essa gentrificação, né? Um lugar que está abandonado, perdido, como o centro, por exemplo, que ainda se mantém, com toda a especulação imobiliária lá e cheio de lugares sem ninguém morando e muita gente sem onde morar. Nossa, até me perdi. Mas é isso. Essa é a Vila Anglo-Brasileira, essa é a Rádio TV Mundo Novo e a gente está direto do Condô Cultural. Nós estamos ainda em isolamento, né? Que não dá nem para falar quarentena, porque já é uma oitomezena que estamos vivendo aí desde março. E não quero ser pessimista, quero ser realista. Alguma coisa nesse sentido para que a gente fique mais tranquilo e possa ter uma convivência natural só vai acontecer no final de 2021. Até lá a gente vai ter que reaprender a viver, reaprender a se relacionar, nos protegermos cada vez mais, não só para cuidar de você mesmo, mas também para cuidar do outro. Que eu acho que é isso que falta, né? Eu acho que esse é um toque que a gente pode perceber nos políticos, né? Se você olhar para ele, ouvir o político nas suas colocações e veja o que ele está fazendo, se é algo que é para você mesmo, que está dentro da tua realidade, ou ele está falando para outras pessoas ou para o grupo só dele, né? Um político tem que falar para todos, um político ele é um gestor público, ele tem que estar em sintonia com todos, independente da cor, credo, religião, nacionalidade, né? Um político tem que ser alguém que está pronto a fazer pelo outro. Então, eu acho que isso falta naqueles 80%, né, que eu coloquei dos juízes, tá, dos políticos. Políticos, acho que tem uma coisa muito maior aí. Eu acho que chega a pode beirar os 90% da... Não sei como é que está esse ano a quantidade de vereadores. Não, vou ser sincero, não consegui saber quem são todos os vereadores. Já ouvi o nome de alguns. Mas tenho por mim de que 90% dessas pessoas está pouco interessado em mudar a realidade nossa e do outro, né? Eles estão ali para defender o deles e se dar bem. Tem os vereadores que são donos de bairro, então as coisas que acontecem no bairro acontecem porque eles querem. A empreiteira vem fazer o trabalho e dá uma grana para eles. Só quem eles escolhem é que ficam nos aparelhos que eles atuam, né? Como bibliotecas, escolas e tal. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa acabar com o favor, né? Se o político oferece alguma coisa, já está errado. Ele não tem que oferecer nada para ninguém individualmente ou particularmente. Ele tem que fazer igual para todos os bairros, para todas as pessoas e para todos os lugares. E se ele é prefeito de uma cidade do tamanho como de São Paulo, né, a maior atribuição do vereador, fora criar leis e votar, né, as leis e o que rege a nossa vida, a maior atribuição do vereador é cuidar das contas, é cuidar dos atos do prefeito. E isso a gente vê que não acontece, né? Então, ficar atento a isso, não só votar, tentar guardar né? Vota em alguém que você acredita e guarda ali o telefone, guarda ali o número, o nome da pessoa, porque a gente vota e depois de um mês a gente já esqueceu em quem a gente votou. Para vereador, para deputado federal, estadual, senador, essas coisas a gente sempre acaba esquecendo. Então uma sugestão também é a gente guardar um contato desses políticos, né, o político que você está pensando em votar, e ficar de olho no cara. Ficar seguindo ele, perseguindo ele, que é o que ele deveria fazer como prefeito. Saber o que o prefeito faz, né, se está agindo com coerência, né, e justiça. E se a gente vivesse num mundo um pouquinho mais ajustado, né, com pessoas mais decentes na administração pública, uma pessoa como o Covas, né, o prefeito agora, o próprio Dória, né, já não ficariam, essas pessoas seriam impeachmentadas no primeiro instante. O Dória, se vocês lembram, ele entrou na prefeitura, apagou tudo, pintou todos os desenhos da cidade, um patrimônio construído ao longo de anos por artistas renomados internacionalmente. Não estou falando só de pichação, não, que a gente precisa entender também como um lugar de expressão de uma juventude que se arrisca, sobe lá em cima de um prédio. É claro, assim, hoje a fachada do condô está pichada, né? Isso para mim não é um desenho, mas tem ali uma manifestação. Eu fico descontente, sei que vou ter que ir lá de novo, pintar isso e tudo, mas aceito isso como uma manifestação de um tempo, de uma geração, e que se expressa dessa maneira, escrevendo, desenhando, pintando. Então, se a gente olhar com mais atenção pro conteúdo, né, que a gente vê embaixo dos viadutos, nos grandes muros, grandes paredes, né, você vai ver que tudo tem uma história, tem uma crítica, tem um questionamento, tem um posicionamento. E essa figurinha insignificante chamada João Dória Júnior, né, porque não podia ter outro nome senão João Dória Júnior, vem e apaga tudo como se ele fosse o dono da cidade, né? Então o prefeito tem que saber que ele não é o dono da cidade, que ele é só o representante. E se ele tem a vontade de sair pintando tudo de cinza, ele deveria pelo menos perguntar para as pessoas. Porque os políticos são eleitos, né? E às vezes com um número de votos, no caso de prefeito, governador e presidente, a gente sabe que o número de votos tem que passar 50% e mais um. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma disputa muito acirrada, né, entre os candidatos. Tudo batendo aí em 50%. Um fica com um pouquinho mais e o outro fica com um pouquinho menos. Isso é um pouco também injusto para toda a população, porque não é porque o prefeito ganhou com 50% dos votos que ele vai fazer só para 50% da população. Ele vai continuar fazendo para todos, mesmo não tendo sido votado por uma parte da sociedade. A partir do momento que ele entra para administrar, ele deve olhar para todos. Mas isso é só uma ilusão, isso é só uma fala minha aqui na rádio e TV Mundo Novo, que ainda está engatinhando e que daqui a algum tempo a gente vai poder entrar aqui com mais força e se bobear no sábado que vem, vamos fazer o Fala Comigo todo da torre para que o bairro todo possa ouvir. Acho que é um exagero, né? Mas é isso aí. Max, a gente tem mais uma ou duas músicas, tamo tranquilo. As pessoas não ouvem, as pessoas ficam acanhadas de ligar para cá, trazer o seu pensamento para uma discussão mais ampla, mais aberta. Mas é essa a ideia. E eu vou ficar aqui e vou insistir com vocês para que vocês liguem para o 998-247-909. Repetindo, 998-247-909. Esse é o programa Fala Comigo. Eu sou Caco Guirado e estou aguardando você entrar em contato comigo. Fala comigo! Thank you. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, você merece. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, você merece. Samba amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você, você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. E o fuscão no juízo final. Você merece. E diploma de bem comportado. Estamos no BGzinho aí, Max. É isso daí, essa ironia aí, né, do Gonzaguinha. Você merece. É uma ironia mesmo, porque a gente fica aí pagando, né, para viver. E a grande pergunta que eu vou deixar nesse Fala Comigo, nessa edição do Fala Comigo, é: quando que a gente vai viver? Quando que a gente vai poder usufruir da nossa vida? Usufruir é bem esquisito, mas quando que a gente vai poder ter a nossa vida nas nossas mãos e poder agir, né? Não ter que acordar tão cedo e dormir tão tarde, trabalhar tanto, e quando você acorda você já está velho o bastante para não conseguir fazer mais nada e nem aproveitar mais nada. Pense nisso. Principalmente os jovens. A gente tem a vida para viver e não a vida para só sofrer e só ser maltratado. Somos trabalhadores. O povo brasileiro é um dos povos mais trabalhadores que eu já vi. E não há dúvida de que essa falsa ideia também foi colocada como cultural, né, para a gente, mas o que é uma grande mentira. Você vê todo mundo acordar cedo no campo, nas fábricas, nas indústrias, nos serviços todos. O povo brasileiro é um povo trabalhador. E quem diz o contrário está muito equivocado ou só tentando tirar o nosso dinheiro. Como nosso presidente, que prefere que a gente trabalhe, que mais pessoas morram e morram em função da Covid-19. Bom, gente, é isso daí. Esse foi mais um Fala Comigo, e semana que vem a gente está de volta, sábado das 15 às 16 horas, e você acessa pelo site condor.org.br, rádio ao vivo. Isso é uma redundância também, né? Porque se eu estou falando isso e alguém está me ouvindo, a pessoa tem que estar nesse lugar. Mas pode ligar para o 998-247-909. Aqui quem fala perdidamente é o Caco Guirado. Conto com vocês. E agora, para encerrar, eu vou tocar uma música para cima, para a gente se animar.

Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV.